atitude diferenciada. Os psicopatas da rima, em volta sem escolta, presta atenção e entra no clima. Que é vídeo soldado da tropa, legítima nordestina. Meu microfone é arma usada de forma positiva. A política tá na mira, enquanto os olhos grandes conspira. Eu vou seguir na trilha, lutando pela vida. Que se desvalorizou, conforme o tempo passou, o mal se proliferou, a maldade se instalou no coração do homem. É ruim saber que a união tá longe, e assim segue derramando o sangue, se esconde, lá vai pipoco. Os irmãos aos poucos vão matando uns aos outros. O perigo é constante, a violência roubou a cena. É pobre contra pobre, uma decadência, dura sobrevivência, pura indigência. Pior que ao redor é só intriga, desavença. Haja paciência, pequenas atitudes causam grandes diferenças. Disso tenho certeza, mudam a trajetória com destreza. Da derrota, a vitória, da alegria, a tristeza. Ser feliz é estratégia, na paz, sem guerra, chega de destruição. Quem dera que predominasse a compaixão sincera. Sem discriminação pela classe, pela cor. Sem divisão, pois o amor é incolor. Seja como for, a vida real é diferente. O egoísmo e o rancor é praticamente permanente entre a gente. Luxúria, cobiça, gula e vaidade. Inveja, ira, preguiça, em alta dosagem. Traição, crocodilagem, pouca verdade pra muita mentira. Falsidade, crueldade, injustiça. Dinheiro, arma, droga e malícia. Compõe a fórmula da química nociva que se alastra e tira vidas. O bem e o mal se conflita na Babilônia atual destrutiva. Quanto tempo tenho pra mudar o final da história? Fazer a flor tem mais valor do que a pistola. Seguir a trajetória da paz e da justiça, onde a prioridade seja a vida e a harmonia. Quem sabe um dia, quem sabe um dia. Sem justiça não há paz, aí a violência impera. A vida é uma só e o bagulho é a fera. Jogando álcool na pedra no pó, é só cachorro e vela. A vida é uma só e o bagulho é a fera. E quem sabe quem é quem, um bicho solto ou comédia. A vida é uma só e o bagulho é a fera. Quem fica de intriga, de conversa não prospera. A vida é uma só e o bagulho é a fera. Com a satisfação entre os parceiros que chega pra compartilhar. Com a flecha atravessada no peito, mas sem vingança. Alma que não prospera, cheia de ignorância. Verdade é o veneno que eu sustento a minha flor. Só fosse o vértice da clemência com louvor. A escala musical vem adiante. Não esqueço do amor, que nessa terra é inconstante. Verde da esperança se acaba, já faz mal. Do concerto orquestral, da sinfonia me levando ao império do sentimento, bem fatal, mas importante. Saber que nessa vida encontrará um semelhante. Tudo o que acontecer, cê vai pagar bem adiante. Se alvo é meu caminho, não posso ficar distante. Filho de Deus já me dizia, é melhor contar com a sorte. Porque o salário do pecado é a morte. Convivo no mundo da pilantragem, é bom ficar esperto. Se orgulho não vai além, só cobrir seu fito de olho aberto. A ganância se propaga, o sucesso é chegar mais perto. Cotidiano do dia a dia se cumprindo, tempo certo. O nosso subterrâneo, que chamam de favela. Desemprego se alastra, só toma conta dela. É mistura de rima, estilo, crítica, poesia. Guerreiro, articulado, soldado da periferia. Atualizando a minha mente, meu Deus, se eu te pergunto. Seu filho foi nascido, mas traído nesse mundo. Não nascerá um homem em busca da libertação. Cada vez que o tempo passa, crime, sustentação. Subtrai a liberdade de expressão. Avisa os caras lá que só Jesus é salvação. Avisa, só Jesus é salvação. Sem justiça não há paz, aí a violência impera. A vida é uma só e o bagulho é a fera. Jogando álcool na pedra no pó, é só cachorro e vela. A vida é uma só e o bagulho é a fera. E quem sabe quem é quem, um bicho solto ou comédia. A vida é uma só e o bagulho é a fera. Quem fica de intriga, de conversa não prospera. A vida é uma só e o bagulho é a fera. A vida é uma só e o bagulho é a fera. A vida é uma só e o bagulho é a fera.